Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Ao sábado, entre as 23 e a 1, na Rádio Universitária do Algarve, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Gabrita. Christ in the shadow sees it tonight. I'm so screwed, I close my eyes. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. It's spooky when you don't know your own. Since we last spoke, the colors blend, the blue eyed girl. Today's a pain and crystal clear. There must be somewhere that ain't here. What now? I vanished from my life. I just became a stranger to myself. Para os indefectíveis fãs dos britânicos de Clientele, assim como nós, há um disco que tem temas nunca antes editados e que foram sobras da gravação do álbum de 2005, Strange Geometry, álbum precisamente que é agora reeditado e traz esse outro disco, A Sense of Falling, Strange Geometry Outtakes. São alguns temas, 5 mais propriamente, e ouvimos um deles, Since We Last Spoke. Está dada assim a entrada em mais 2 horas de Orelha Extra. Olá a todos e a todas. 2 horas com Fernando Cabrita neste canal auditivo suplementar, que tem, para além dos de Clientele, também a aventura Purple e o EP Purple No. 1. Ficamos hoje com mais um tema, são 3, este chama-se Sacred. Doctor's Union, Jumbo, Mix Up. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo, de Fernando Pedrita. É a música improvisada do trio The Library of Babel, constituído pelo guitarrista Shane Parrish, violoncelista Emily Honeycutt e o baixista Frank Meadows. É o primeiro disco, ou melhor, cassete que deles conhecemos. Chama-se Blue 19 e desta vez o tema foi Branching. Orelha Extra, primeira hora, através da Rádio Universidade de Coimbra, Universidade FM, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense, cá em Portugal. Podem ouvir através das frequências estéreo FM de cada uma delas, também o streaming direto nos sítios da internet. O podcast está disponível em www.orelhaextra.com, há Facebook, há Twitter e e-mail orelhaextra@sapo.pt. Vamos para o ar também na Rádio UFSCar em São Carlos, no Brasil. We were flat broke. hated him for what he'd done to us, but I knew he was in a bad way. Heard he ended up in Douglas, pulled up in the Gaston Hotel, shot all that money away. Fell apart in his underwear in the lobby, crying for his sister who hadn't been alive in years. So don't write him down. Don't write him down. Never seen no reason why to kick someone who's so torn up inside. We ran into him outside of Winnemucca when we were all down to moving hay. He broke down crying about what he'd done to us, said he carried it around like a growing weed. Had a tattoo on his hand, red eyes stole more than I ever gave. He was drunk in the morning, left us his watch, some drink toast, walked off the job and drifted away. Seen the reason why kick someone who's so torn up inside. So don't write down. His name don't mean nothing now. Never seen the someone who's so torn up inside. Till Nós vamos ter muitas saudades da banda de Willie Vlautin, os Richmond Fontaine, que iniciaram carreira algures a meio da década de 90 do século passado e que terminam com este álbum deste ano, You Can't Go Back If There's Nothing To Go Back To. Uma excelente carreira, diga-se. Ouvimos Whitey and Me, Let's Sit One More Place e, por que não, escutar ainda Don't Skip Out On Me. Richmond Fontaine. Don't skip back without taking me. Don't skip out. Don't skip out on me. I know you think I'm just a liability. I can carry my. The bus from Tona Park, you can take my money too. Got a name in California, she's always promised me a room. Thank you. without taking me. Don't skip back, don't skip out on me. You have entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18, get out, goddammit! Get the point good. And now, Shindu. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. You don't have a name? Don't tell me you don't have a name. Ainda por aqui às voltas com o EP 6 temas de Elon Katz, chama-se The Human Pet, e ouvimos precisamente o tema que se chama assim. Sons completamente diferentes. O chinês Guo Gan com o turco Emre Gültekin. Thank you. Gönlünde güman olanın halinde duman olanın. Gönlünde güman olanın halinde duman olanın. Kalleşi zeman olanın mürşide güvenin olmaz. Dost dost kalleşi zeman olanın mürşide güvenim olmaz. Dost dost İkrarı sahte olanın imanı suhte olanın. İkrarı sahte olanın imanı suhte olanın. Meşrebi sifle olanın İlacından derman olmaz. Ne dost dost meşrebi sifle olan İlacından derman olmaz. Ne dost dost entre o chinês Gu Ogan e o turco Emre Gültekin. O chinês toca o Eru, o violino chinês e o turco o saz, um alaúde. A maior parte dos temas deste disco, que se intitula Lune de Jade, são a colaboração entre os dois músicos, mas há por aqui dois temas em que cada um deles faz uma interpretação a solo. Acabámos de ouvir a de Emre Gültekin, que se chama O Dost. Emre Gültekin, que aqui na Orelha Extra não é novidade. O ano passado rodámos por aqui a colaboração deste músico com o outro, Vardan Ovanisian, no excelente disco que, salvo erro, se chamava Ardan. Essa dupla vai estar ao vivo cá em Portugal, já no próximo Festival Músicas do Mundo em Sines. É um concerto, sem dúvida, não perder. Em próximas emissões, continuamos novamente com esta excelente colaboração entre Guogan e Emre Gültekin. Take the gift from the apple tree, falling down self-consciously. Same mistake as it was before. Who knows what you did it for? mais um outro duo, John Brooks e Tim Felton, são os Intermass, do longa duração de Apple Tree, o tema título. I'm Saída da primeira parte da Orelha Extra com Oliver Coates e o seu álbum Upstepping. O tema esse chama-se Perfect Love. Vamos ter tempo ainda de escutar John Doe com Drink of Water, do mais recente longa duração The Westerner. Thank you. big fat moon dressed in white. I'm waiting for your call, waiting for the other shoe to fall. Dark comes down about five, red lights all in a line, waiting for the song to end. It must have played a dozen times. It's another tale from another town. Droopy eyes begin to close. You have had enough. I haven't had enough. Waiting for the other shoe to fall. One barefoot already out the door, waiting for the other shoe to fall. A fire in the fireplace, a mouse runs across. I'm waiting for the other shoe to fall. Music Man, may I have a fanfare, please? Ao domingo, entre as 18 e as 20 horas, na Universidade FM, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. Ok. Thank you. النهار سالم بما جن بما بسن جينا سالم بما جن والمرا جينا الدنيا الدنيا الدنيا الدنيا Bombino, do seu novo longa duração, de título Azel, se não falham as contas, já o terceiro, para além da banda que liderou, o grupo Bombino. O tema foi Nakim Dag Timshar. Está dado assim o início à segunda e última parte da Orelha Extra. Olá a todos de novo. E é um regresso excelente para nós, os Mrs. Magician. O novo álbum chama-se Bermuda. Blind white face, sick of family relations. Os Mr. Magician de San Diego sempre por aqui andaram, desde o álbum estreia de 2012, Strange Heaven, e passando pela compilação de singles, lados B e raridades, regressam agora com um novo longa duração, chama-se Bermuda, através da editora Swami, tal como o álbum estreia, editora que pertence a John Reyes, dos Rocket from the Crypt. Ouvimos dois temas, Phantoms e Forgiveness. E mais uma vez, o novo Rhyme Tooth, hoje com Cold Cane. Thank you. House of Non-Representatives. Can't you see how it demands? Don't see how it demands. Orelha Extra, spreading the gospel around here. Scraping from my mobile, then my pants gradually becoming wet. Fim de alguns anos da banda que tem o nome em hebraico Maher Shalal Ashbaz e que é liderada pelo japonês Tori Kudo. O novo disco chama-se Hello New York. Ouvimos Mobile e vejam lá se conhecem uma das duas versões que aqui está, neste mesmo disco. Uma delas é Sweet Jane de Lou Reed e a outra é esta. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Hotel balloon that could go space. Through the air, like I don't care, baby, by the way. Not alone if you feel like a room without a roof. Not alone if you feel like a happiness is the truth. Not alone if you know what happiness is to you. Not alone if you feel like that's what you wanna do. There come bad news, talking dead and die. Give me all you got and then hold it back. I said for everyone I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Come along if you feel like a room without a roof. Come along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you wanna do. Bring me down, can I? Bring me down, my level too high. Bring me down, can I? Bring me down, I said. Bring me down, can I? Bring me down, my level's too high. Bring me down, can I? Bring me down, I said. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. alone if you feel like a room without a roof. Keep alone if you feel like happiness is the truth. Keep alone if you know what happiness is to you. Yeah, yeah. Keep alone if you feel like that's what you wanna do. Bring me down, can I? Bring me down, my level is high. Bring me down, can I? Bring me down, I said. Clap alone if you feel like a room without a roof. Clap alone if you feel like happiness is the truth. Clap alone if you know what happiness is to you. Clap alone if you feel like that's what you want to do. Clap alone if you feel like you're without a roof. Clap alone if you feel like happiness is the truth. Clap alone if you know that happiness is to you. Os Maher Shalal Ashbaz a recriarem Happy de Pharrell Williams. E a colaboração entre Max Griff e Glenn Astro, The Yardwork Simulator. W313D. We'll be right back. Orelha extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. We'll be right back. Jorancy Pazuzu de Varratelia, e o tema que se chama precisamente assim. Orelha Extra, canal auditivo suplementar, 2 horas através da Rua RUC Castrense e Universidade FM, cá em Portugal, no Brasil, em São Carlos, na Rádio UFSCar. Podcast em orelhaextra.com, Twitter, Facebook e e-mail orelhaextra@sapo.pt. E de seguida, novamente por aqui, Mal de Visa, de Kid, Everybody Knows e Live Again. Everybody knows that my heart grows deeper than the today's the day I left all my secrets deeper underwater, but I will up the room that I wore like a necklace. Every night, check a city out my checklist. Burning down. never be cute enough for family respectability. My arch enemy can't stand it like Brad Pitt and Jolie. I adopt the blackness, I give it my last name and wear it like blackface. And don't call me an angel, I fucking hate baseball. My skin crawls deeper than a poem by Neruda. I used to write poetry and hopefully slam it. Now I rock the medicine cabinet, damn it. Yesterday I tried to give my white friend cornrows. She said, I'll deja. I said, you ain't punk rock. Bad brains, you sonic youth. I'm giving you the honest truth. I meditate in mosh pit to hesitate to talk to you. Haphazard, half-hassed, hand down the mess. Breathing up my lyrics, vapor rub on my chest. Put a hex on my ex, now he talks out his neck. Voodoo child, what will you do next? Every night, Chicken City up my checklist. Burning down Birmingham, next stop, Texas. Every night, Chicken City up my checklist. Moving up the room. This is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Yes. 2 horas na orelha extra de hoje com a música de amanhã. Welcome to the future. é um músico de Coimbra, já nosso conhecido dos projetos The Exhalers e JCCG e da editora The Exhal Tapes. Ora, é precisamente este o último projeto JCCG que por aqui temos, numa split cassette com uma outra aventura de nome FLP e numa outra editora de Coimbra, a Aqua. É a primeira, ou a primeira cassete que sai na série Frescos, tem o título de Distância. Ouvimos JCCG com Brisas e de seguida vamos ouvir a outra aventura FLP com 3PM. Fica já por aqui também a nossa despedida final destas duas horas de Orelha Extra. Vamos ouvir ainda depois Gobi de No Mercy Bad Poet com Misterioso. Tchau. Thing. I'm